Aí, esse é o do bom. Do bom não, tinha que ser do foda. Um brinde pra felicidade, deixa nós viver. A vida é curta pra quem para, prefiro correr. Buscar Jack e o do bolo pra nós ter lazer. Clima de praia na favela lá do JP. De Havaiana toma simples, mas é cara picadilha. Jacaré tá no traje, mas esse veio da gringa. Fumando do mais caro na vista de Maresias. Depois da meia-noite vai colar umas cretinas. O grave bate alto-falante, vem no compasso. Na tabaque ela senta no rebolado. No calor de 30 graus chover foi cancelado. Na previsão só vai chover, Xandão se for pro alto. E o grave bate alto-falante, vem no compasso. Na tabaque ela senta no rebolado. No calor de 30 graus chover foi cancelado. Na previsão só vai chover, Xandão se for pro alto. Nem sempre foi tão fácil, mas hoje nós tá aqui. Provando pro Zecalque que nós não quer competir. Nossa vida é vitória, só de nós tá aqui. Mas tem vários que paga e quer nos diminuir. Antigamente na quebrada eu não tinha show. Hoje tô estourado, os ingressos esgotou. E aquela que viu que o meu som bombou tá pedindo pra tirar foto no meu show. O grave bate alto falante, vem no compasso. Nota baque, ela senta no rebolado. No calor de 30 graus chover foi cancelado. Na previsão só vai chover se for Xandão pro alto. O grave bate alto falante, vem no compasso. Nota baque, ela senta no rebolado. No calor de 30 graus chover foi cancelado. Na previsão só vai chover se for Xandão pro alto.